Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Saudade longe.

sábado de lá. Um brinde, bring back, come sing. Brinde black com swing. Um brinde, bring back, come sing. Brinde black com swing. Voltar, se quiser brindar, seguir é o que marca o beat do meu coração. Alçar do ponto culminante, vou leve, mas é que sem você por perto, mesmo em meio à multidão, me sinto deserto, certo da mais pura solidão. Calor que é bom colado ao corpo, ao rosto, sensação. Mas deixo de lá, de lado, do lado de lá. Um brinde, bring back, come sing. Bring black com swing. Um brinde, bring back, come sing. Bring black com swing. Um brinde, bring back, come sing. Come sing. Bring black com swing. Eu te amo. Foi da sua boca que ouvi frases de amor. Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus. E hoje essa mesma boca vem dizer adeus. Eu espero, exijo, quero uma explicação. Que meu coração sofra tanto sem saber porquê. Não me esconda, me responda onde vacilei. O que me destes que eu não te dei. Se aprendi a amar foi com você. Thank you.

você. Eu sou da tribo KKK. O seu sorriso é o meu cocá. A avenida é minha aldeia. E só a checa me na veia. Eu sou da tribo KKK. O seu sorriso é o meu cocá. A avenida é minha aldeia. E só a checa me na veia. Foi-se embora por amor que não demora. A gente não deve chorar. Menino, outro bem já vem chegando. Se encontrar você chorando, pode não gostar. Coisa passageira, você pode acreditar. Porque primeiro amor é brincadeira, o segundo também passa, o terceiro vem pra ficar. Menino, amor verdadeiro que já vai chegar. Próxima estação, Antena Web. O tom, a cor, me fez voltar a ver a luz. Estrela num deserto a me guiar, farol no mar e a incerteza de um adeus. Eu indo embora. Agora entendo que andei perdido. O que é que eu faço pra você me perdoar? Ah.

stop the river off the dawn. It's today. It's today. And then away. Gostosa, matreira, vai. Zombando do amor dos homens que cercam, farejam, devoram com olhos e boca de lobo mau. Malícia no seu andar, armadilhas mil, fingindo ser caça é. Mulher bonita, cheirosa, a debochar. Chegou a hora da verdade. Melhor assim, você um dia ia saber. Tentei de tudo, fiz de tudo, mas você não entendeu que a mentira dia a dia consumia mais o amor. Chega de dor, eu necessito ser feliz. Abrir o peito, deixar quem me quer entrar. E dar as costas pra tristeza, pra lembrança, pra saudade, pra esperança. Entender que nunca mais, nunca mais vou rever teu sorriso. Nunca mais vou sentir teu perfume. Mas que bom, nunca mais vou sangrar por aí de ciúme. Nunca mais vou rever teu sorriso. Nunca mais vou sentir teu perfume. Mas que bom, nunca mais vou sangrar por aí. Eu necessito ser feliz. Abrir o peito, deixar quem me quer entrar. E dar... dar as costas pra tristeza, pra lembrança, pra saudade, pra esperança, entender que nunca mais, nunca mais. Teu perfume, mas que bom, nunca mais vou sangrar por aí de ciúme. Nunca mais vou rever teu sorriso, nunca mais vou sentir teu perfume, mas que bom. Por aí diz ciúme. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.